O dia 3 de maio na história, 1933, as mulheres brasileiras foram às urnas pela primeira vez na história do país em uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. 1938, nasceu no Rio de Janeiro o cantor Agnaldo Raiol, uma das mais belas vozes da música brasileira, que tem mais de 60 anos de carreira. 1955, morreu aos 40 anos o violonista paulistano Garoto, autor de obras como Gente Humilde, Abismo das Rosas e São Paulo, Quatro Centão. 1981, o Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez ao derrotar o São Paulo no Morumbi por 1-0 com gol de Baltazar. 1989, 11 quadros de pintores como Salvador Dalí, Matisse, Portinari e Eliseo Visconti foram roubados do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro. 1991, foi exibido nos Estados Unidos o último episódio de Dallas, novela que começou a ser exibida em 1978. 2012, foragido escala muro do presídio de Jundiaí, em São Paulo, para ficar preso por sua própria vontade. Segundo o foragido, a vida estava muito difícil do lado de fora da prisão. 2003. O alpinista Auron Houston se salva após amputar o próprio braço, que ficou preso após uma pedra de 450 quilos cair sobre ele. Depois de esperar por socorro durante 5 dias, amputou o braço, fez um curativo e desceu da montanha por um rapel de 18 metros até chegar ao fundo do cânion. O episódio foi retratado no filme 127 Horas. 2004. A cidade do México adota uma dura legislação de combate à criminalidade que prevê prisão e multas para flanelinhas e grafiteiros. 2007, a inglesa Madeleine McCann desapareceu de um hotel em Portugal. A menina, que tinha apenas 3 anos na época, estava com os pais em uma viagem de férias. Ela nunca foi encontrada. 2009, Colômbia tem primeiro caso de gripe suína da América do Sul. Esses são os fatos que fizeram o dia 3 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.